tudo essa bola e o Alê. E se fizesse um balanço da competição, né? Quase 2 meses, né? E hoje é final. Olha, primeiro eu quero agradecer a Deus e dizer que esse momento é um momento ímpar na nossa comunidade, até porque nós assumimos há 5 meses e já fizemos o primeiro campeonato de futsal aqui, que nunca houve. Então, é chave de ouro. Mas para que isso possa estar acontecendo, é importante que nós tenhamos amigos, companheiros, colegas. E você é companheiro, Hélio. Você é a pessoa que nos ajudou e muito. E isso para nós é motivo de orgulho e de satisfação. Que Deus te ilumine e que nós possamos fazer e continuar com esse evento. E sobre esportivo. O campeonato de amador, tem alguma novidade? Sobre o campeonato amador, nós estamos aguardando o nosso prefeito. E ele disse na audiência que vai sair o campo da comunidade, para que após o término da festa de São Benedito, a gente possa estar iniciando, ou melhor, antes da festa de São Benedito, iniciarmos o torneio de Tiaeva, que é importante para nós. Muito obrigado.